judia, tá bagunçando a minha vida. Coração quebrado, tá machucado, tá condenado a sofrer por essa bandida. Amigos me falam, não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Se ela não me ama, vou encarar esta solidão. Mas não tem nada, não, se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Esta solidão. Mas não tem nada, não, que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou encontrar outra mulher. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Dudamel, Clipe.net, na Grande São Paulo. Ao som da viola, traz para vocês Rio Negro e Solimões, Tô Por Aí. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorri, em cada esquina aumenta minha solidão. Meu desejo procurando outra emoção, tô por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí, vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela vem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Adriane Andrade, em Iporá, no Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa. A minha querida Betinha Valadares, em Goiânia. Um abraço a todos vocês da Rádio Cidade FM, meu amigo Alexandre, todos da equipe da Rádio Cidade FM em Goiânia, exibindo o nosso programa. Também a todos vocês, amigos da Rádio Goiânia Web, exibindo o Mundo Sertanejo para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado a todos da equipe, viu? Vamos em frente! Cleiton Aguiar canta. Eu vou voltar pro interior. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. cidade, consegui o que queria. Estudei, até me formei doutor, mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meus amigos da Rádio Amizade FM Pelotas, Rio Grande do Sul. Leandro Galguer, um abraço a todos vocês da equipe, muito obrigado, viu? Minha querida Gisa Santos, em São Felipe do Oeste, Rondônia, ligado no Mundo Sertanejo, a Rainara Ribeiro, todos vocês aí, a Lene Silva, a Cássia Santos, de Santa Luzia do Paruá, Rádio Tropical FM e Pindorama FM, nossas parceiras em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, exibindo nosso programaço Mundo Sertanejo, meu amigo Itamar Vargas, Rádio Panorama FM, em Santana da Boa Vista, aí no Rio Grande do Sul, um abraço, muito obrigado, viu? A minha querida Andréia, a Vitória, a Vicky Rodrigues, todos vocês amigos de Bom Jesus, Estadão de Goiás, a todos os locutores, todos da equipe da Rádio Alvorecer FM, um abraço, muito obrigado pela parceria de sucesso, viu? Luan Santana canta Tudo Que Você Quiser. Mundo Sertanejo! E aí cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser, e se você quiser, te dou meu sobrenome. De avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino solta a voz. Só os anjos cantam comigo, hein? Fica com a mãozinha no céu. Muito bem, vamos em frente, meu amigo Célio Moreira da Costa, em Humaitá, no Estadão do Amazonas. E ele e a sua esposa Cris, né? São locutores e apresentadores de vários programas aí da FM 104 de Humaitá. Ô Célio, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela parceria. E vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Quem canta bonito, Bruno e Marlon, com a participação especial de Jimmy Geno. Mas esse amor não morreu. Depois que em sua casa cheguei, na sua porta parei e outro carro chegou. Tentou dar-me explicação, mas meu coração quase nada escutou. Fiquei desnorteado e sem rumo, procurando o meu mundo e não encontrei. Com lágrimas nos olhos saí, quase sem despedir, mas na frente eu chorei. Fazia meu carro voar, quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro e sensato, culpado dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. É uma lareira que propaga e de repente se apaga num deslize seu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Vou tocando a minha vida, você comprometida, assim como eu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Alô, Girigeno, os sonatos do Brasil, canta essa paixão com a gente. Modão apaixonado, Bruno e Marlon, vamos! Fazia meu carro voar quase sem enxergar, eu não estava em mim. Talvez se eu tivesse te ouvido, não tinha sofrido, não doía assim. Às vezes sou chucro insensato, culpa dos meus atos, esse é meu jeitão. Depois que parei pra pensar, podia te escutar, mas não dei atenção. Hoje você na nobreza, vive na riqueza, a gente se perdeu. Mas você não me esqueceu. Mas você não me esqueceu. Tenho riqueza, é verdade, com ela a saudade que a gente viveu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas esse amor não morreu. Mas Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta. Muita música, muitos alôs para todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Olha, vamos interagir, tá bom? Acesse aí Facebook, a página de Diego Valadares. É só pesquisar, Diego Valadares, para a gente estar sempre interagindo aí no Facebook. Também vocês que estão interagindo comigo no WhatsApp, pedindo músicas, pedindo alôs, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? É, vamos em frente. Quem canta bonito agora no Mundo Sertanejo, Pedro Paulo e Matheus, Meu Jeito de Amar. Olha, cada canto do meu coração parece ter uma placa com seu nome. Penso que é você que tá ligando cada vez que toco o telefone. Não é porque estou louco, tampouco demente. Isso é apenas o meu jeito de amar, que é diferente. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Que noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Quando sinto seu perfume, prendo o ar pra não deixar escapar o seu cheiro. Se pega minha mão, já dispara o coração, me treme o corpo inteiro. Não é porque é só em você que eu penso. É apenas o meu jeito de amar, que é muito, muito intenso. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Ah, como eu quero seus abraços, seu corpo, seu calor entre meus braços, seus lábios, seu beijo. Ah, como eu quero seu carinho, que seu colo seja meu ninho. Não é porque você é tudo que vejo, mas isso é apenas uma pequena porção do quanto eu te desejo. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. E noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. A madrugada já não parece tão calada, pois o grito do nosso amor ecoou. Noite mais apaixonada, só quero esse amor e mais nada. Mais nada. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, vamos em frente, meu amigo Douglas Araújo, a Cristiane Vermute, o Márcio Araújo, o Adão, o João da Eletrônica, todos vocês amigos aí de Castelos dos Sonhos, no Estadão do Pará. Eduardo Costa canta os 10 mandamentos do amor. Os 10 mandamentos do amor.

está acontecendo, eu preciso lhe falar. Se cruzei o seu caminho, foi acaso do destino, sei que vai me escutar. Amigo, meu irmão, escute o coração e o que aconteceu. Eu me apaixonei por alguém que você ama também. Amigo, me perdoe por favor, mas hoje ela é meu amor e o homem dela sou eu. Tudo bem, só me resta esquecer. Se ela mesma foi quem escolheu você, nada, nada, nada mais restou do nosso amor. Vai ser difícil, mas a vida é mesmo assim. Se ela não gosta nem um pouco mais de mim, sua atitude foi sincera, meu amigo. Por isso eu lhe digo: fique com ela, dê o seu amor pra ela. Amigo, meu irmão, não tenha medo, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Fique com ela, dê o seu amor pra ela. Meu amigo, meu irmão, já não há nenhum segredo. Siga o seu coração. Muito bem, vamos em frente. A minha querida é Thelma Gonçalves, sempre comigo no Facebook, em Nova Olímpia, Mato Grosso, ouvinte aí da Rádio Cultura FM, né? Muito obrigado, viu? Um beijo pra você, Thelma. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Meu amigo Paulo Sérgio, em João Dourado, Rádio Bahia Mix, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, amigos do Brasil inteiro. Caroline Barcelos, em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, também ligada no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Vânia Ramos, aí Vânia Ramos, em São Domingos, no Goiás, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Vamos em frente. João Bosco e Vinícius cantam: Sorte é ter você. Mundo Sertanejo. Eu venho de sonhos vividos, amores fracassados, de ilusões perdidas, passos caminhados, de um deserto que eu tento me esconder. Andei por toda a cidade, coração quebrado, sem querer eu sempre quis alguém do lado, e o destino veio e me trouxe você. E o meu coração, partido em ruínas, se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chamar, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite. destruído em ruínas, se reconstruiu no seu olhar, menina. Eu quero te querer. De tantas Renatas, Flávias e Carinas, conheci mil Anas, muitas Carolinas, mas sorte é ter você. Se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Amor, se me chama, se me quiser, eu vou pra ser o seu anjo da noite e todo dia te acordar com flores. Muito bem, a minha querida Juliana Santos em São Paulo, ouvindo o nosso programa. Natália Paiva em Araçu, Goiás, também ouvindo o nosso programa. A minha amiga Arleide Silva em Santa Luzia do Paruá, amiga aí da Isa Torres, todos vocês, né, em Santa Luzia do Paruá, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Também a Eunice, né, em Benedito Mendes, também ligada no nosso programa aí pela Rádio Tropical FM e Pindorama FM, nossas parceiras em Santa Luzia. Muito obrigado, viu? A minha querida Maria do Carmo, em João Pessoa, na Paraíba, também ouvindo o nosso programa. A Poliana Ferreira, em Águas Lindas, Goiás, um beijo para vocês e muito obrigado, viu? A Victor, meu amigo Victor Vieira, em Aparecida de Goiânia, Rádio Goiânia Web, exibindo o nosso programa Aço Mundo Sertanejo. Meu amigo Matheus Solo, em Juara, em Cuiabá, no Mato Grosso, muito obrigado, viu? A Lúcia Pacheco, em Belo Horizonte. A Wanda da Silva, em Vilhena, Rondônia, muito obrigado. Wanda Coura, em Açailândia, também ligada no nosso programa. Muito obrigado, viu? A Luciana de Souza, em Santa Rita de Cássia, na Bahia. Um abraço a todos vocês, amigos da Super Rádio Atividade aí em Santa Rita de Cássia. Taíto Comunicador, todos vocês, muito obrigado, viu? Thalia Souza, em Cruzeiro do Sul, no Acre. A Cida Silva, em Porto Alegre, Rio Grande do Norte, FM Porto Alegre. Muito obrigado, viu? A Elzinha Mercês, é Rádio Lírio do Vale, em Jundiaí, São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Quem canta bonito encerrando o programa de hoje, Gabriel Rosa. Tô livre, tô solto. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil! Eu tô feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista e agora eu tô passando o rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista e agora eu tô passando o rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, eu tô podendo até escolher. Vê! Tô feliz, tô sem ninguém no coração. A minha vida vive livre de viver uma ilusão. Não sei por que eu demorei tanto tempo assim pra perceber que sem romance eu vivo mais feliz. Nunca tô só, tô sempre bem acompanhado. Tem sempre alguém de boa pra curtir desapegado. Love story, eu tô fora, chuchuzinho nunca mais. Tô em carreira só com convidados especiais. Tô livre, tô solto. Jogar aqua na pista agora. Passando o rodo, sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, então agora eu vou. vou escolher, ó. Essa daqui eu quero. Tem cara de safada que pega e não se apega só por uma madrugada. Essa dali do lado, nem vou correr o risco. Tem jeito de menina que adora um compromisso. Tô livre, tô solto. Jogar a cara na pista e agora tô passando rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Se eu tô livre, hein, tô solto. Jogar a cara na pista e agora tô passando rodo. Sozinho e sem ninguém pra me encher. Tô lindo, conhecido, tô podendo até escolher. Vá! Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.